Essa é a Rádio Clube de Itabuçuíra Limitada, QYK-742, 900 kHz, onda média. Estúdio de transmissores, Rua Miguel Gomes, 395, Vila Rindu. Rádio Clube de Itabuçuíra. Bem-vindo a Clube. Rádio Clube de Itapetininga, 900 kHz, afiliada à Rádio Aparecida. A vida feita do mundo no mundo vai lá onde se ama. Por isso que o João Camargo cuida de si, para que você possa aproveitar todos eles ao lado da sua família. O João Camargo oferece atendimento 24 horas, livros de troca própria, assistência funerária completa e apoio aos adolescentes, para você e sua família ficarem livres da preocupação em momentos difíceis. Viva os melhores momentos ao lado da família. Do resto, nós cuidamos. João Camargo, www.joaocamargo.com.br. Clínica Dentária Odonto Vidas, cirurgião Dr. Rodrigo Matias, implante, próteses removidas e gotículas em porcelana e resina, restauração de tratamento de canal com apenas uma sessão. Odonto Vidas, pagamentos facilitados e sem burocracia. Odonto Vidas, agora em novo endereço, Rua Venâncio Aires 434, esquina com a José Bonifácio, no centro de Itapetininga. Odonto Vidas, há mais de 12 anos, transformando sorrisos. Sua família precisa de saúde. E a saúde vem da água. A melhor água da cidade tem nome: Aquastar. Distribuidor de água mineral Aquastar. Sua água pura todos os dias. Água mineral Aquastar. Ligue e peça pura água. 3271-1259. Distribuidora de água mineral Aquastar. Rua Prudente de Moraes 315, Itapetininga. Central Combat, academia para toda a família, aula de jiu-jitsu, karatê, judô, boxe, muay thai, big dance, ritmo, pé, quad box, exercício aéreo e ginástica, faça musculação com mais uma modalidade por apenas R$80 e aula experimental grátis. Central Combat, Rua José Hermínio de Moraes, 465 Rio Aurora, fone 3511-7708 e WhatsApp 996258405. Central Combat, o espaço ideal para praticar saúde. Acessórios para túmulos dos agudos? Mande gravação. Confecção e polimentos de placas em bronze e granito. Precisa e restaura fotos em porcelana coloridas. Mande gravação. Tradição e qualidade. Ligue e fale com Paulo Mendes e troque seu orçamento. 99726-7143. Monsenhor Soares 528-C. Itapetininga. Essa é a Rádio Clube de Itapetininga Limitada. QYK-742. 900 kHz. Onda média. Estúdio de transmissores, Rua Miguel Gomes, 395, Vila Rindu. Rádio Clube de Itapetininga. Bem-vindo a Clube. Dor de ouvido tem remédio. Aurice Dina e loja oficial do Santuário Nacional. Da Casa da Mãe. Para... vamos sentar para ouvirmos o nosso provincial, que depois vai nos consagrar a Nossa Senhora, grande aniversariante. Dia de júbilo, dia de festa, data marcante, celebração de aniversário da Rede Aparecida de Comunicação. Nós, missionários redentoristas, recebemos como mandato da Igreja o anúncio explícito da Palavra de Deus. Isso explica o surgimento do jornal Santuário de Aparecida, consequentemente Editora Santuário, depois Rádio Aparecida, o seu jubileu de 15, 70 anos de existência, da TV Aparecida, nos seus 16 anos, e 11 anos do A12, o portal de comunicação. Dom Orlando dizia na sua homilia da necessidade de deixarmos os nossos pecados nas mãos de Nossa Senhora. Realmente isso é muito importante. Nós, missionários redentoristas, com a ajuda de tantas outras pessoas, padres de outras congregações, diocesanos, com vocês, colaboradores e colaboradoras, estamos buscando cumprir essa missão de comunicação que nos foi confiada. Mas é sempre importante que a gente esteja muito atento. Nós não podemos considerar a Rede Aparecida apenas uma marca, mas Nossa Senhora, de fato, é a grande inspiração da nossa comunicação. E uma comunicação que deve estar pautada, sobretudo, na verdade, na formação da consciência cidadã dos brasileiros católicos. No dia de ontem celebramos a pátria e hoje o nascimento de Nossa Senhora, uma pátria dedicada a Maria, que deve nos fazer crescer no seguimento, no compromisso com o seu Filho Jesus Cristo. Daí é importante que todos nós que estamos envolvidos no trabalho da comunicação devemos nos atentar para não deixarmos que a vaidade, o ego inflado, tome conta, que a comunicação não seja apenas por palavras e técnicas, mas que a nossa vida comunique também Jesus Cristo, nosso amor à Nossa Senhora, para que, com fidelidade, a gente continue celebrando e comunicando o Evangelho de Jesus Cristo por todos esses meios. E aqui fica também o nosso agradecimento a todos os missionários redentoristas, padres e irmãos, que direta ou indiretamente ajudam que a comunicação aconteça. Aqueles que estão na direção, mas tantos outros que colaboram através da apresentação de programas e participação nesses meios, ajudando que a mensagem do Evangelho chegue ao coração de tantas pessoas, para que nosso Brasil seja mais cristão, seja mais católico, seja mais cidadão. Então que Deus abençoe muito todos e todas que ajudam essa comunicação a acontecer. Família dos devotos, dos nossos colaboradores e missionários redentoristas. Deus nos pague de coração e continuemos rezando o anúncio do Reino de Deus através desses meios. Parabéns a todos. Nos coloquemos de pé, voltemos a olhar para a imagem da Mãe Aparecida, estendamos a ela a nossa mão, e que ela interceda sempre por nós, para que com amor, com compromisso e alegria, continuemos comunicando Jesus. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração,